Total 9990, no solo 50, libera a direita e chame solo 219. Ok, o plano copiou? Tem mensagem para o 318 pronto? O total reportou aí devido à chuva, a visibilidade bem restrita na curva, ok? Afirmativo, grau 318 pronto. Ainda chove no campo, fecha uma olhada. Ingresse no pátio principal, me chame na Lima. Salvador, APSA 6570. Prossiga. Seria autorizado o pushback enquanto aguarda a autorização por 6570? 6570 acabou de sair o plano, senhor. Está pronto para cópia? Pronto para cópia. Está autorizado para Recife 330, via Peruíque 58, o Caracaju é subida, curva esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5465 e o controle 120.8. Autorizado Recife 330, via Peruíque 58, decola com curva esquerda no perfil da POU Caracaju, 5465 transponder e o controle 120.8, APSA, cargo 6570. Por livre pouso, 120 graus, 12 nós. Utilizado pouso, tá 3859. Guardando pro pushback e pronto para você. Afirmativo, só pra informação, eu tô com total ingressando nesse momento, parte 3. 5 meses me posicionar, vou liberar esse pushback. Ah, sim, é isso mesmo, encosta, obrigado. Mike Eco Juliette, táxi autorizado Lima Mike Quebec, ingressa no pátio, corrigindo, ingressa na pista 1735, me reposta ingressando na bata. Ingressa na pista, reposta aí na bata. Tá livrando a pista. Afirmativo, solo 5-4, chame o solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. Assim que o 37 da companhia frente iniciar a rolagem, ali mantém, no 607. Puxa cargo, puxa a senhora no PAT 3, chame pra início táxi. Ok, autorizado, chamada pro táxi 6570. No 7 e no 5, livre decolagem, 120 com 10. Livre decolagem, vai ser a boa, 7. 7 no 5, decolado aos 5.6, chama em controle, 1208. 08, boa. Controle Salvador, bom dia, 171 decola, 171-5. Bom dia, Gono 715, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Arbor 360, Gono 715. Fecha livre de decolagem, 120 graus, 10 nós. Só atenta um de chia no eixo de decolagem. Olha, o Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, controle. É um exército brasileiro me chamando, hein? Todo caso, é melhor ficar atento, né? Mike Eco Juliette, muito bom dia. Grande Salvador. Exército Brasileiro 2020, controle Salvador. Confirme do Colégio Militar para o aeródromo de Salvador. Ativa, ativo. Gente, acione o código 0110, prossiga visual via litoral 500 pés, o exército 2020. 0110, responde, via litoral 500 pés. Do 2020, reporte através do parque de Pituaçu. O número 07 decolado ao 59, controle 208, bom dia. 208, bom dia, obrigado, gol no 607. Aquilo Bravo, troca o código transponda para 5470. 5470, Lima Aquilo Bravo. Salvador, bom dia, Gol no 607, decola. Bom dia, Gol no 607, contato radar, suba para nível 360, saída da El. 360, nada El, 607. Estou de espera, chame torre 186. Bate ainda Alfa, quando pronto, 186, 170. Pelo Bravo, plano, instrumento cancelado, 59, mantém o nível 085, Lima, Kilo Bravo. Exército 2020, informo que no modo TIAR estão recebendo o nível 133, o Exército 2020. Autorizado, Galeão, nível de voo 380, via peso Luno 0, da Euleda Bridge a subida, curva direita após a decolagem, 5463 é o código, 1208 é o controle. Na seguinte, 1715, cruza agora 130. Correto, sombra pushback e estouramento. quem chamou foi o 6570? Afirma, 6570, se aproximando do Montero da 110, pronto. Ok, a linha decola da 110, 100 graus com 1 no 69. Tenta um indixir né, no eixo de decolagem. Sétimo 5, chama centro, Recife 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Exército 2020, informa Salvador com um teto de 1000 pés, visibilidade de 4000 metros, chuva moderada. Exército 2020, chame torre em 118 decimal 6. Exército, chama na torre 118.6. Salvador, Exército 2020 com Alan. Ok, Exército 2020, a intenção de pouso é o pátio militar? Afirmativo. O senhor vai aproximar e pousar direto para o pátio ou vai ingressar na final da pista no zero? Solicita a pista, se possível. Ok, então da presente, libere o litoral, prossiga para a final do 1-0. Chame final de 2 milhas, trem baixado e travado, vento 110 graus com 19 nós, chuva leve a moderada, pista molhada, hein? Gente, nós controlando a pista, está abandonando o litoral, vai reportar na final para 1-0, 2 milhas fora. Informe, quando visual com campo. Informar a visual. Apsa a cargo 6570, decolado ao 03, controle 208. 208, 6570. Controle Salvador, Apsa a cargo 6570. Apsa a cargo 6570, contato radar, suba para o nível 330 na saída PUCA. 0PC da PUCA 6570. Go ahead. Okay, roger that. Information Oscar and call ground 1-2 on this monitor. Mark your lines 980. Ready to copy. Clear to receive flight level 410 via Upper Whiskey 58. Puka departure, Aracaju transition. After departure, left turn. Skok code 5466. Salvador departure control 120.8. Ao centro Recife em 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. Secundário Lima Kilo Brasa 126 decimal 0. Pushbacks correct, we inform for pushback and startup. Exército exército brasileiro visual com o campo? Ainda negativo, o exército está aqui a 2 milhas afastado na sua radial 265. Ok, eu tenho o seu tráfego avistado, a pista está ligeiramente à sua esquerda, ok? Pista no 028 está à sua esquerda. Estou visual com tráfego, informe-se visual com o campo. Reportará visual. Já está visual com o campo, visual com a pista, já vai ingressar na pista 10. O ala está visual com o campo também? Afirmativo. Ok, então tem livre pouso. Livre pouso na pista 10, 110 graus com 18 nós. Dê uma olhada. Gente, das condições da pista, já está ingressando na final para 10, o 2020 com ala. Baixado e travado. April 3 cleared. Report to ready for taxi 5514. Report for taxi 5514. American Airlines 92 to the ground. Flight level for 330. Affirmative, clear to push back and set up. American Airlines 92, inform for taxi. Line 980, the transmission is very low, okay? All better. 570, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 261-2685-1545-6570, bom dia. Bom dia. Negativa Exército 2020, solo 08. Táxi até o Pátio Militar, a minha escuta até o corte, ok? Cuidado, escuta até o corte do Pátio Militar. Curva esquerda após a decolagem, 5462 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado 330, viagem. Correto, já para puxa sonar. Parado 13, lá, confirma. Na final, que entendi, graças. Então, 18,6. Souls on board, 4 hours fuel endurance, destination Recife, 4 times. Clear taxi via Atron 1 in general, phone holding point, contact tower 118, decimal 6. Clear the Atron 1, Juliet Alpha, holding point 1186, 5514. 1897 está autorizado, com fins nível de voo 360, via peso Luno 6. Da Eulet Abride, a subida, curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5445 e o controle em 120, decimal 8. Aqui, atenta a possível entidade no eixo, ok? Decolagem. Há uns 20 minutos atrás, porém o regulamento consta que a gente tem que informar durante as próximas meia hora, ok? Eu poderia repetir apenas a subida? 108 behind the Boeing 737. Airlines 92, clear taxi via Apron 1, Indian Alpha, on holding point, contact the tower 118.6. Affirmative, have a nice day. Bom dia. Gol 9030, decolou os 13, controle 1208. 208, gol no 9030. Obrigado, amor. Finalmente. Gole Salvador, gol 9030. Contato Renan, suba para o nível 390 na saída Puca. 390 na Puca, o gol 9030. This is 5514, cleared for takeoff, runway 10, wind is 130 degrees, 13 knots, pay attention, wind shear on departure, okay? Clear to takeoff runway 10 and thank you for departing, this is 5514. American 980, line up and wait behind. American 980, would you say wind shear on departure? Yeah, wind shear on departure. Pay attention, okay? We'll be holding short wind up. Are you ready? Not with wind shear on departure. did you get wind shear on departure? Not at all, TP-5514. Okay, thanks. Departure 1816, call departure 120.8. 1208, TP-5514. Did you hear American 92? Okay, the airborne aircraft that have just departure, didn't get the wind shear on departure. Okay, line up and wait. Departure control, TP-5514. TP-5514, radar contact, climb to first level 190, book a departure. 190, book a departure for 5514. Eu no 53 na 5 autorizado, já prende de táxi. Confirma o 3153, portado de táxi. Autorizado, seu pushback acionamento. O 897, autorizado no 3, já prende de táxi. 45, voo 9, 0-3-0, obrigado, bom dia. Bom dia, um bom voo. Salvador, departe com trip 5514, request fly heading direct Puka. Vamos decolagem curva direita, 0115 é o código transponder, o senhor está na bata com 02 a bordo. Chama intersection. Better jam or intersection, trip 5514. Correto, agora com a torre em 18.6. Eu te arrumei, acione e chame Thiago. E chame para o táxi. Autorizado, chauffeur de táxi. Para 3290. That's the right turn, okay, stand by.